pudesse te ver, e se eu pudesse me ouvir, te diria do amor que sinto por você, mulher, e pediria ao céu um beijo seu de e dançando amanhecer. Mais tarde você vai me conhecer, mais tarde você vai me dar valor, mais tarde você vai se convencer que você foi feita pra mim, eu feito pra você, yeah, yeah. Que você foi feita pra mim, eu feito pra você. Lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê. Se te ver, e se eu pudesse me ouvir, te diria do amor que eu sinto por você, mulher, e pediria ao céu um beijo seu de amor. Dançando amanhecer. Mais tarde você vai me conhecer, mais tarde você vai me dar valor, mais tarde você vai se convencer que você foi feita pra mim, eu feito pra você. Mais tarde você vai me conhecer, mais tarde você vai me dar valor, mais tarde você vai se convencer que você foi feita pra mim, eu feito pra você, yeah, yeah. Que você foi feita pra mim, eu feito só pra você.